Fecheiro 119, capítulo 65. Regresso a Fraser's Ridge. Jocasta odiou afastar-se do seu parente mais novo, mas o plantio da primavera já estava muito atrasado e a casa estava muito abandonada. Precisávamos de voltar a Fraser's Ridge sem demora e Brianna não quis saber de ficar para trás. O que foi bom, já que teríamos de usar dinamite para separar Jamie do seu neto. Lord John estava suficientemente bem para viajar. Acompanhou-nos até à Great Buffalo Trail Road, onde beijou Brianna e o bebê, abraçou Jamie e a mim, fiquei chocada, antes de seguir para norte, em direção à Virgínia, para o pé de Willie. Creio que vai cuidar deles, disse-me ele baixinho, acenando com a cabeça em direção à carroça, onde duas cabeças claras estavam unidas a observarem o bebé no colo de Brianna. Pode crer, disse eu, e apertei-lhe a mão. Creio que você também se cuidará. Ele levou-me a mão aos lábios, brevemente, sorriu-me e partiu sem olhar para trás. Uma semana depois, chegámos à casa, apossada pelo mato, no espinhaço, onde morangos silvestres abundavam, verdes, brancos e vermelhos, juntos. Constância e coragem, doçura e amargura, misturadas nas sombras das árvores. A cabana estava suja e abandonada, com os armazéns cheios de folhas mortas. O jardim era uma mistura de caules velhos e secos, ervas daninhas, e o cercado estava completamente vazio. A estrutura da casa nova estava preta e esquelética. O lugar parecia inabitável, uma ruína. Nunca me senti tão feliz a voltar para casa. Nome, escrevi. E parei. Como saber? Pensei. O seu apelido era uma dúvida. O seu nome cristão nem sequer tinha sido decidido. Eu chamava-lhe querido e amor. Lizzie chamava-lhe lindo rapaz. Jamie referia-se a ele com formalidade gaélica, com um neto ou um Ah-Ruaide, o vermelho, já que a penugem preta de recém-nascido e a pele clara tinham dado espaço a um tom vermelho que deixava claro ao observador mais distraído quem era o avô, independentemente de quem fosse o pai. Brianna não tinha necessidade de chamá-lo de nada. Ela mantinha-o sempre perto de si e cuidava dele com uma entrega tão forte que não se explicava com palavras. Ela disse que não lhe daria um nome formal. Ainda não. Quando? Perguntara Lizzie. Mas Brianna não respondeu. Eu sabia quando. Quando Roger chegasse. E se ele não vier? Dissera-me Jamie em privado. Acho que o pobrezinho vai morrer sem nome. Credo, esta rapariga é teimosa. Ela confia em Roger, disse eu com calma. Podias tentar fazer a mesma coisa. Ele lançou-me um olhar penetrante. Existe uma diferença entre confiança e esperança, Sassenach, e tu sabes disso tão bem como eu. Bem, tenho um pouco de esperança, está bem? Respondi com rispidez e voltei-lhe as costas, molhando a pena e sacudindo-a com vigor. O pequeno Query Mark estava com uma assadura no rabiosque que não deixou que ele nem ninguém na casa dormisse. Eu estava cansada e irritada, sem paciência para aguentar qualquer demonstração de falta de fé. Jamie caminhou à volta da mesa e sentou-se à minha frente, apoiando o queixo nos braços dobrados. Por isso fui forçada a olhar para ele. Eu teria, disse ele um pouco bem-humorado, se conseguisse decidir se é melhor esperar que ele venha ou que não venha. Sorri. Depois estendi o braço para lhe passar a pena pela cana do nariz, num sinal de perdão. E em seguida voltei a trabalhar. Ele enrugou o nariz e espirrou. E depois endireitou-se a olhar para o papel. O que é que estás a fazer, Sassenach? A escrever a certidão de nascimento do nosso pequeno fulano. Tanto quanto posso, pelo menos. Fulano? Perguntou ele desconfiado. Isso é nome de santo? Acho que não, mas nunca se sabe, já que vemos pessoas chamadas Pantaleão ou Onofre ou Ferreiolo. Ferreiolo? Não conheço esse. Recostou-se com as mãos sobre o joelho. Um dos meus preferidos, disse-lhe eu, ter o cuidado de preencher a data de nascimento e a hora, ainda que fosse uma estimativa. Coitadinho. Havia exatamente duas informações inequívocas na sua certidão. A data e o nome da médica que tinha feito o parto. Ferreiolo, continuei a divertir-me. É o santo patrono das galinhas doentes. Mártir cristão. Era um senador romano e um cristão em segredo. Depois de ser descoberto, foi acorrentado na prisão à espera de julgamento. Acho que as celas deviam estar cheias. Parece que era muito esperto. Escapou das correntes e fugiu pelo esgoto. No entanto, apanharam-no, arrastaram-no de volta e decapitaram-no. Jamie estava inexpressivo. E o que é que isso tem a ver com galinhas? Não tenho a mínima ideia. Pergunta ao Vaticano, disse-lhe. Bem, eu sempre gostei muito do santo Guignol. Vi o brilho nos seus olhos, mas não resisti. E ele é o santo patrono de? Ele era contra a impotência. O brilho intensificou-se. Vi uma estátua dele em Brest, uma vez. Disseram que estava ali há 1000 anos. Era uma estátua milagrosa. Tinha uma pila como um cano de arma e... Uma o quê? Bom, o tamanho não era a parte milagrosa, disse ele, agitando a mão para que eu me calasse. Ou nem tanto. O pessoal da cidade diz que durante 1000 anos as pessoas arrancaram pedacinhos dele para guardar como peças sagradas. Mas a pila continua grande como sempre. E ele sorriu-me. Dizem que um homem com um pouco de sanguinhol no bolso consegue passar uma noite e um dia sem se cansar. Acho que não com a mesma mulher, disse eu secamente. Mas faz uma pessoa tentar imaginar o que ele fez para merecer a santidade, não? Ele riu-se. Qualquer homem que tenha tido uma prece atendida pode dizer isso, Sassenach. Virou-se no banquinho a olhar pela porta aberta. Brianna e Lizzie estavam sentadas na erva, saias rodadas à sua volta, a observarem o bebê, que estava nu num chaile velho, de bruços, com o rabiosque vermelho como o de um babuíno. Brianna Ellen, escrevi com a letra caprichada e em seguida parei. Brianna Ellen Randall, achas? Perguntei. O Fraser? Ou os dois? Ele não se virou, mas ergueu ligeiramente o ombro. Isso tem importância? Pode ter. Soprei a folha, a observar as letras pretas brilhantes a perderem o brilho à medida que a tinta secava. Se Roger voltar, independentemente de ele ficar ou não, se ele quiser reconhecer o pequeno anónimo, acho que o nome dele será Mackenzie. Se não quiser, então imagino que o bebê fique com o nome da mãe. Ele ficou em silêncio por um momento a observar as duas raparigas. Elas tinham lavado os cabelos no riacho naquela manhã. Lizzie penteava a juba de Brianna e as madeixas compridas brilhavam como seda vermelha ao sol de verão. Ela diz que é Fraser, disse ele com delicadeza. Ou dizia. Baixei a pena, estiquei a mão sobre a mesa para a pousar no braço dele. Ela perdoou-te, disse eu. Tu sabes que perdoou. Ele moveu os ombros. Não encolheu os ombros exatamente, mas fez uma tentativa de diminuir a pressão que sentia por dentro. Por enquanto, disse ele. Mas e se o homem não voltar? Hesitei. Ele tinha razão. Brianna tinha perdoado o seu primeiro erro. Ainda assim, se Roger não aparecesse logo, ela poderia culpar Jamie por isso. Não sem motivo, fui forçada a admitir. Usa os dois, disse ele de repente. Ela que escolha. A meu ver, ele não se referiu a apelidos. Ele há de vir, disse eu com firmeza. E tudo ficará bem. Peguei na pena e acrescentei, não muito baixo. Espero eu. Ele baixou-se para beber, a água a jorrar por cima da pedra verde escura. Estava um dia quente, primavera agora, não outono, mas o musgo ainda estava verde esmeralda no chão. A lembrança de uma lâmina já era distante. A sua barba estava densa e o cabelo passava dos ombros. Tinha-se banhado num riacho na noite anterior e fez o melhor que pôde para lavar o corpo e a roupa, mas não tinha ilusões acerca da sua aparência. Tampouco se importava, disse a si mesmo. A sua aparência não era importante. Virou na direção do caminho onde tinha deixado o cavalo, a cochear. O pé doía-lhe, mas isso também não tinha importância. Atravessou lentamente a clareira onde tinha encontrado Jamie Fraser pela primeira vez. As folhas estavam novas e verdes, e à distância ele ouviu o grasnado dos corvos. Nada se movia entre as árvores, além da vegetação selvagem. Respirou fundo e sentiu uma pontada de lembrança, um vestígio do passado, afiado como vidro. Virou o cavalo em direção ao topo de Fraser Ridge e apressou-se a bater o pé são, com delicadeza. Faltava pouco. Ele não fazia ideia de como poderia ser a recepção, mas não importava. Nada importava agora, além do facto de estar ali. Capítulo 66. Sangue do meu sangue. Um coelho atrevido tinha cavado buracos por baixo das estacas da minha horta outra vez. Um coelho voraz era capaz de comer um repolho até à raiz. E pelo que vi, ele tinha trazido alguns amigos. Suspirei e agachei-me para consertar o estrago, enfiando as pedras e a terra de volta no buraco. A perda de Ian era um inconveniente constante. Em momentos como este, eu sentia falta até do cão horroroso que ele tinha. Eu tinha trazido uma grande coleção de mudas e sementes de River Run, e a maioria sobreviveu à viagem. Estávamos em meados de junho. Ainda havia tempo para plantar mais cenouras. A pequena plantação de batatas estava bem, assim como as de amendoim. Os coelhos não chegavam perto delas e também não ligavam para as ervas aromáticas, só para a erva doce, que comiam sem parar. Eu queria repolho para fazer chucrute. Quando viesse o inverno, precisaríamos de alimentos com sabor e também com vitamina C. Eu tinha sementes em quantidade suficiente e poderia preparar um plantio decente antes do frio chegar, se conseguisse afastar os malditos coelhos. Tamborilei os dedos na alça do cesto, pensativa. Os índios espalhavam madeixas de cabelo em redor dos limites dos campos, mas era mais proteção contra veados do que contra coelhos. Jamie era o melhor repelente, concluí. Naya Wen tinha-me dito que o cheiro da urina de um carnívoro mantinha os coelhos afastados, e um homem que comia carne era quase tão bom como um leão da montanha, sem falar que era mais obediente. Sim, seria assim. Ele tinha matado um veado apenas há 2 dias. Ainda estava pendurado. Mas eu deveria preparar um jarro de cerveja diabetes para acompanhar o assado. Enquanto caminhava em direção à horta, para ver se havia maracujá para dar sabor, vi, pela visão periférica, um movimento no fim da clareira. A pensar, Sir Jamie, virei-me para me aproximar e dar-lhe a nova tarefa. Mas parei ao ver quem realmente era. Ele estava pior do que da última vez em que o vira, o que já fazia um tempo. Não usava chapéu, o cabelo e a barba reluziam e as suas roupas estavam gastas. Estava descalço, com um dos pés envolvido em muitos panos imundos e cocheava bastante. Ele viu-me de imediato e parou enquanto eu me aproximava. Ainda bem que é a senhora, disse ele. Andei a imaginar quem encontraria primeiro. A sua voz estava baixa e rouca. E perguntei-me se ele teria falado com Vivalma desde que o deixáramos nas montanhas. O teu pé, Roger, não importa. Ele segurou-me no braço. Eles estão bem? O bebê e Briana? Estão bem. Estão todos dentro de casa. Ele virou a cabeça em direção à casa e eu acrescentei. Tens um filho? Ele olhou para mim, olhos verdes, arregalados e sobressaltados. É meu? Eu tenho um filho? Parece que tens, disse eu. Estás aqui, não estás? O olhar de surpresa e de esperança, percebi, desapareceu lentamente. Ele olhou-me nos olhos e pareceu analisar como eu me sentia. Depois sorriu, mas não com facilidade. Apenas um leve erguer do canto da boca. Mas sorriu. Estou aqui, disse ele. E virou-se em direção à cabana e à porta aberta. Jamie estava sentado à mesa, com as mangas da camisa enroladas, ao lado de Briana, a franzir o sobrolho para umas plantas de casa para as quais ela apontava com a pena. Os dois estavam cobertos de tinta, sempre entusiasmados quando conversavam sobre a arquitetura. O bebê ressonava tranquilamente no berço perto deles. Briana balançava-o distraídamente com um pé. Lizzie tecia perto da janela, a murmurar baixinho enquanto a roda grande girava. Uma cena muito doméstica, disse Roger a parar na entrada. Não parece bem incomodá-los. Tens outra escolha? Perguntei. Sim, tenho, respondeu ele. Mas já a fiz. E caminhou com firmeza até à porta aberta e entrou. Jamie reagiu instantaneamente àquela sombra desconhecida à porta. Empurrou Briana para fora do banco e avançou em direção à pistola na parede. Apontou a arma ao peito de Roger antes de perceber o que ou quem estava a ver. E baixou-a com uma leve exclamação de desagrado. Ah, és tu, disse ele. O bebê, que tinha acordado com o barulho do banco a virar-se, estava a berrar a plenos pulmões. Briana tirou-o do berço e levou-o ao peito, a observar de olhos arregalados a aparição na porta. Eu tinha-me esquecido de que ela não o via há muito mais tempo do que eu. Ele devia estar bastante mudado. Já não era o jovem professor de história que a deixara em Wilmington quase há um ano. Roger deu um passo em direção a ela. Por instinto, ela deu um passo para trás. Ele ficou parado a olhar para a criança. Ela sentou-se no banco, a dedilhar o corpete, a inclinar-se de modo protetor sobre o bebê. Colocou um chale sobre o ombro e ofereceu-lhe a mama, escondida. E ele parou de gritar. Vi Roger olhar para o bebê e para Jamie. Jamie estava ao lado de Briana, completamente imóvel, daquela maneira que me assustava, ereto e parado, como dinamite prestes a ser acesa. Briana mexeu ligeiramente a cabeça de cabelo ruivo, a olhar de um para o outro, e eu vi o que ela viu, o eco da pose perigosa de Jamie em Roger. Foi inesperado e chocante. Eu nunca tinha visto nenhuma semelhança entre eles, mas naquele momento era como se fossem dia e noite, imagens de fogo e noite, um a espelhar o outro. Mackenzie, pensei de repente, bestas vikings, sanguinários e grandes. E vi o terceiro sinal daquela herança forte aparecer nos olhos de Briana, a única coisa viva no seu rosto. Eu deveria dizer algo, fazer alguma coisa para quebrar aquele silêncio, mas a minha boca estava seca e não havia nada que eu pudesse fazer. Roger estendeu a mão a Jamie com a palma para cima e não havia súplica naquele gesto. Julgo que não lhe agrada tanto quanto a mim, disse ele com a voz rouca. Mas o senhor é o meu familiar mais próximo. Vim fazer um juramento pelo sangue que partilhamos. Não soube dizer se Jamie hesitou ou não. O tempo parecia ter parado. O ar na sala cristalizou-se em nosso redor. Então vi Jamie sacar do punhal e passar a lâmina afiada pelo pulso magro e bronzeado do rapaz, que derramou de repente um sangue muito vermelho. Para minha surpresa, Roger não olhou para Brianna, nem lhe segurou a mão. Apenas passou o polegar pelo sangue e aproximou-se dela a olhar para o bebê. Ela retraiu-se por instinto, mas Jamie pousou-lhe a mão no ombro. Ela parou quando foi tocada, uma promessa de controlo e proteção, mas segurou o bebê com mais força, aninhado no seu peito. Roger ajoelhou-se à frente dela, estendendo o braço, puxou o Shiloh para o lado e fez uma cruz vermelha e grossa na testa do bebê. Tu és sangue do meu sangue, disse ele baixinho. E osso dos meus ossos. Recebo-te como meu filho diante de todos os homens, de hoje em diante. E olhou para Jamie, desafiador. Um momento depois, Jamie anuiu brevemente e deu um passo para trás, tirando a mão do ombro de Brianna.